pistola 59, libera direito no 219. Direito ou 219, não quer Salvador, mano, 7 no 5, Lebrão, você escuta, bom dia. Bom dia, Garcia, Alfa, Kilo, 4, 3, reporta para ingresso, 4, 1, Lebrão, 7 no 5. Alfa, Kilo, 4, 3, reporta para ingresso, 4, 1, 7 no 5. Se for fora do terminal, o plano tem que estar junto com o centro para solicitar autorização com eles. E sendo assim, só chega 30 minutos antes da ABT, lá do Sul Índia. Silêncio então, mais 30. Solo, Salvador, voa no 607. 607, vamos até posição, botão previsto o 08. Alista 9802, bom dia, chegada Mari, descida para 2.000 pés, ajuste padrão. Para 2.000 pés, ajuste padrão, descida para 2.000 pés, ajuste padrão. É, 199 a bordo, taxi a parte 1, no Indio, ponte para 2.362, clínica 1003, o Tantrezinho está chegando. Após liberar a reta, está livre até o portão 08. Aguarda R2, liberar a parte de Índia, postura de autospec, canal, Vortax, 57, por 508. Tá no ponte 3, vamos no 7, no 5, seria posição de parada? Campo previsto é o 05 do Pátio 1, no Rua. Só atento a companhia que vai estar aqui à sua frente, tá na Juliette. E após o mesmo, autorizado por 05 no 7. Ok, então após a aeronave que está na Juliette, autorizado para o 05 no 7. Tá, 05 no 7. Eu me estou em 18,6, até um pouco. 18,6, obrigado. Jeta 3153, identifique desse mantém nível de voo 050 na chegada a Bonf, 1013 é o ajuste. Travou, 3597. Afirmativo, vento sul, com meia dúzia de nós, o altímetro no 093, tem livre pouso, pista no 0, tá 3597. Pouso autorizado, pista 10, tá 3597. No visual com Airbus da companhia na curta final da 10. Após a passagem do tráfego, ali mantém cabeceira no 0, então 3171. Apenas 033, 5808. 133. Frente livre táxi, tem de alvo, ponte para a torre 1862, que é o 1013, o web 5808, por favor. Bom dia, táxi Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette para o 07, para o 3507. Paulo F5808, solicita retorno ao gate. Gate tá livre, até o gate 5808. Obrigado. Confirmando o F5808, mas depois deixa eu só coordenar aqui com você, um minuto. Mantém, 5808. Uno decolado aos 1-1, chama o controle em 1-9-35. Controle 119-35, 3171. O 08 está livre, está com 02. Livre, retorno 02. 508, obrigado. 6171, bom dia. Hein? Suba e mantém nível de voo 360, vigilante. 360, até 3171. Livre LS X-Ray 1013, acuse localizador. O 3890 Recife, 330 via Peruí, 58. Recola pista no 0 com a esquerda, sai da fuga, sai de São Caju. Controle 19-35, acena 5150. Responda 5150, reporta o respeito, sinal 3809. Não, 3890. 804 Galeão 360, autorizado. Via Pesulu 1-0, decola pista 1-0 com a direita. Saída da El Leda Bridge. Controle 1-9-35, acena 5154. 360 para Galeão, pela Pesulu 1-0. Decola da 10-0 com a direita. Da El Leda, com a Leda Bridge. 1935, controle 5154, transponda gol 804. Tá correto, reporta busca com 804. Reporta. Localizador, o ato 932. Completa a final, pista 10, torre 1-9-6-1013. Ok, 2-2-6. Tan 3153, completa a chegada a Bonf, desça e mantenha 2000 pés, o ajuste da altimetria 1013, acusa o localizador. Salvador, ápice 9832, baixar travado. Afirmativo, ápice cargo 9832, tráfego avistado, tem livre pouso, pista no zero. O vento 190 graus com 07 nós. Ápice cargo 9832. 9832, livre pouso. Bom dia, Recife 390, motorizado. Via Peruísque 58, decola pista no zero com a esquerda, sai da PUCA, transição Caju. Controle 119, decimal 35, assinando 5163. 121, decimal 9. 129, 935. Salvador, bom dia, APSA 9832, Livana Golf, Alfa. 9832, bom dia, taxi Alfa, Kilo para o Pátio 3. Alfa, Kilo, Pátio 3, 9832. O 469 aguarda a coordenação. É o Leda Bridge, confirmando a roda que seu posto é Bezulu no meio. Espera, me interrompe, está no local de todo, está no local. 3 completa, sinal pista 10, torre 186. Torre de Salvador, bom dia, 7-3-1-5-3, na final da 1-0, está embaixo para baixo. 3153, bom dia, o altímetro no 0 no 3, tráfego avistado, tempo autorizado, pista 1-0. O vento é sul com 0-7 nós. Gente, sempre pouso, pista 0, 7-3-1. Tocou a direita, série da Euleda, bridge. Controle 119.35, acena 5161, azul guardar 69. Tá correto, reporta a push, guardar 69. Fala com 804, foi certo, para dentro, porta 1. Autorizado, pushback, será reportar aqui por 804. Autorizado, reporta ataque por 804. Então 3890, estou autorizado, deixa eu ver se está na reportagem. Autorizado, reportagem. No 53, no solo 26, livre direita, chama o solo em 121, decimal 9. Salvador Web 5808. Prossiga. Solicita autorização para acionar o motor na posição para fazer um teste. E juntamente com a coordenação de solo, motor sem acionamento, reporta pro, no código 5808. Tá certo, 5808. Alfa, repórter 2 mulheres, 3153. 42 setor aguarda, 4069. Com 154 a bordo, alterna Campinas, 3 horas e 50 para o dia.